você vem com um troféu na mão. Ninguém te pergunta onde você passou, se você chorou, se você desfrutou do que plantou. Porque eu não sou nem obrigado, fica aqui trancado, tão enclausurado. Eu não sou nem prisioneiro, mesmo que eu fosse eu carrego o legado de um filho amado. Jamais perder tempo lembrando o passado. Por mais que você pense o contrário, eu sou tão livre. Parceiro, eu me dei liberdade. Eu tô por aí de rolê na cidade. Não me dê limite nem vem. Eu sei que tudo posso embora, tudo não convém. 1, 2, 1, 2, meu firma. Diga pra mim se você vem, que hoje é um dia daqueles que a gente esquece que só vale o que tem. Não, deixa de preocupação, tá acostumado com o dia. Um sábio um dia me disse que sua cabeça é seu guia. Vem falar de rotina logo com nós, que anda de arena em arena, de quebra em quebra, e tá acostumado a enfrentar cada leão feroz. Tu não viu nada, meu irmão, essa é a missão do pai, e entre altos e baixos tem me ensinado a viver. Aqui você colhe o que você planta, o que merecer, que teve nos piores momentos da sua vida, merece estar no teu rolê. Quando você vem com um troféu na mão, ninguém te pergunta onde você passou, se você chorou, se você desfrutou do que plantou. Porque eu não sou nem obrigado, fica aqui trancado, tão enclausurado. Eu não sou nem prisioneiro, mesmo que eu fosse eu carrego o legado de um filho amado. Jamais perder tempo lembrando o passado. Por mais que você pense o contrário, eu sou tão livre. Parceiro, me dei liberdade. Eu tô por aí de rolê na cidade. Não me dê limite nem vem. Eu sei que tudo posso embora, tudo não convém. Ontem na praça da Bíblia, tocando os graves na carreta cebá, tocando o fido justo. E na esquina do lado, os boys não tava entendendo nada, que é isso. Os graves rachando a bobina do cara preto, e o pivete falando do amor de Deus. Eu nem sabia que podia, mas essa é a forma que nós desbanja a alegria de ter encontrado nosso Pai Celestial. Onde espero vocês junto aqui com nós, cantando também em uma só voz. Quando você vem com um troféu na mão, ninguém te pergunta onde você passou, se você chorou, se você desfrutou do que plantou. Porque eu não sou nem obrigado, fica aqui trancado, tão enclausurado. Eu não sou nem prisioneiro, mesmo que eu fosse eu carrego o legado de um filho amado. Jamais perder tempo lembrando o passado. Por mais que você pense o contrário, eu sou tão livre. Parceiro, me dê liberdade. Eu tô por aí de rolê na cidade. Não me dê limite nem vem. Eu sei que tudo posso embora, tudo não convém. Vem falar de rotina logo com nós, que anda de arena em arena, de quebra em quebra, e tá acostumado a enfrentar cada leão feroz.